glúten resulta da mistura de proteínas que se encontram naturalmente em semente de cereais, como trigo, cevada e centeio. É um alimento bastante antigo e utilizado na fabricação de pães. Há algum tempo se tornou o vilão da dieta para quem deseja manter o peso. Mas o endocrinologista e professor do IPMED, Hamilton Junqueira, alerta que a intolerância ao glúten verdadeira é uma doença, geralmente desenvolvida em crianças e jovens. Para ele, há muito mais um modismo do que um diagnóstico real de doença. É uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, porque virou um modismo muito grande agora a gente ter intolerância ao glúten, né? Glúten passou a ser um vilão, todo mundo deve cortar o glúten, mas não é bem assim não. Por quê? Se você pensar bem, o glúten, o que é o glúten? O glúten é uma substância que existe no trigo, né? Há centenas e centenas de anos, o homem, ele cultiva trigo, né? Por que só agora ficou tão falado aí, né? Então a gente está acreditando que isso tem muito a ver com os alimentos industrializados, outras substâncias industrializadas que podem causar uma irritação no organismo, né? Porque na verdade o glúten não é um alimento. O glúten é uma proteína do trigo que não é nem digerida pelo nosso organismo. A gente não absorve glúten. A maioria das pessoas estão fazendo diagnóstico de doença celíaca, de intolerância ao glúten, nem médicos são. Às vezes nutricionista fazendo diagnóstico, biomédico, farmacêutico. Dr. Hamilton Junqueira explica que as pessoas portadoras de hipersensibilidade imunomediada ou doença celíaca são as que realmente desenvolvem a intolerância ao glúten ainda na infância. Doença celíaca é uma doença grave que acomete mais crianças, pelo menos crianças em torno de 8 anos, abaixo dos 10 anos de idade, que ela causa uma intolerância ao glúten. E o que provoca essa doença celíaca em criança? O principal sintoma da doença celíaca é uma desnutrição, porque esse paciente tem uma alergia a certos alimentos, né? Destrói as velocidades intestinais e isso faz com que a absorção dos nutrientes diminua. Consequentemente, ele perde capacidade de crescer, ele começa a emagrecer, ele perde o percentual de gordura corporal, né? Ele não se desenvolve adequadamente, né? Episódios de diarreia aguda. E como é que é tratado? Pois é, a doença celíaca, que é uma doença mesmo, que é grave, a pessoa absolutamente não pode comer nada que contenha o glúten, porque o glúten vai desencadear mais essa irritação intestinal, essa má absorção intestinal. Os alimentos que contêm glúten são todos aqueles que podem ser feitos com trigo, cevada, centeio ou aveia, como bolachas, bolos, biscoitos, pão, torrada, cerveja e qualquer massa que leve farinha de trigo, como a massa de pizza, por exemplo. Reportagem Lina Rocha.